adolescência chegou pra mim e a vida começou a florir. Sorrisos novos, sonhos mil, tanta coisa pra descobrir. Meu coração tá em festa, todo dia uma nova emoção. Não quero drama nem pressa, só viver essa estação. Os amigos, os amores, as risadas sem fim. Liberdade nos sabores, dizer quem eu sou, enfim. Só quero me divertir, deixar a vida me levar. Cantar, dançar, sorrir e no presente me encontrar. Se o mundo girar sem parar, eu vou girando junto assim. Porque a adolescência chegou pra mim. Diários cheios de segredos, conversas até de manhã. As primeiras paixões, os meus, e aquela vontade insana de ir além. Cada erro é um aprendizado, cada passo é construção. Não preciso de um roteiro, só do som do coração. Os amigos, os amores, ai, fiz a alma sem fim. E nem verdade nos sabores, de ser tem ações de. Só quer um brinde verde, essa laquida me leva. Cão pra dançar, ouvir e no presente me focar. Sumamos de acervar, no pão girando sul pra si. No que eu bora esquecer, chegou pra mim. E quando a saudade bater do que um dia foi aqui, vou lembrar de cada riso que fez a alma explodir. Só quero me divertir, deixar a vida me levar. Cantar, dançar, sorrir e no presente me encontrar. Se o mundo girar sem parar, eu vou girando junto assim. Porque a adolescência